Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, comigo Antônio Cláudio, vamos juntos até as 14h. Ainda hoje, daqui a pouquinho, a gente tem o lançamento do CD da dupla Mano Rap e DJ Carlin. Estão lançando um CD de rap, meu amigo, de hip hop, muito bacana. Ontem tirei o dia para ouvir o CD deles, muito bom mesmo. A gente vai estar falando sobre esse trabalho daqui a pouquinho, os meninos aqui de Guaranésia lançando aí o primeiro CD deles, então já tem esse bate-papo. O assunto agora é com Elton Santos Souza, um dos líderes do movimento Acorda Guaxupé. Elton, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Expresso. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, ouvintes. É uma boa tarde especial pro pessoal lá do Bar do Zé, em Guaxupé, e pro pessoal da escola do Inácio aqui em Guaranese. Pessoal, tá. Você tá dando aula aqui no do Inácio ou não? Não, ainda não mais. É, mas já passou por aqui já, né? Já sim. Professor de história? Isso. Sabe quem comentou alguns dias atrás, há um mês, dois meses atrás? O Matheus. Acho que já teu amigo, Matheus, professor de história aqui, Matheus Lima. Abraço aí, Matheus. Falou que gosta demais de você, que você é uma pessoa muito inteligente. A gente vai descobrir hoje, viu, Matheus? Como professor de história, Elton, como é que você está vendo esse momento histórico que o Brasil está vivendo, esse período aí tão conturbado da nossa política? Não, realmente, é bastante delicado esse momento, né? Na esfera nacional, né? O pessoal tá nessa mobilização para ver se tira ou não tira presidente, enfim. Nós aqui das cidades do interior, Guaranésia e Guaxupé, a gente não tem muita força para atingir lá o plano federal, né? Brasília, mas a gente pode melhorar as nossas cidades primeiro, né? Acho que esse inclusive é o foco do movimento, é deixar um pouco de lado a luta nacional, né, que a gente é bastante pequeno para fazer alguma força lá, e tentar arrumar nossas cidades também, que elas estão também entregues aí e não estão em boas mãos, não. Infelizmente, me parece que as pessoas não têm muito essa consciência, né, Elton? A gente fica muito mais preocupado com o que está acontecendo lá com o Lula, com a Dilma, com a Aécio, e esquece um pouquinho aqui do nosso quintal, né? Não deveria ser ao contrário? A gente não deveria ter mais esse lado mais municipalista, né? Brigar mais pela nossa casa, para depois começar a ver o Estado e o país? Sim, com certeza. O nosso raciocínio é justamente esse, né? Mas isso não acontece. Acontece no teu raciocínio, talvez no meu raciocínio, mas a grande maioria ainda não vê desse jeito. Não. Lá em Guaxupé a gente fez esse movimento, né, justamente para dar andamento às preocupações da cidade. Lá, lógico, tem uma disputa bastante grande aí nos debates a favor ou contra a Dilma, mas também existe lá bastante um debate bastante acirrado em torno do prefeito, da aprovação do prefeito Jarbas, do governo dele e dos vereadores, né? E a gente foca no municipal mesmo, e lá a gente tem conseguido bastante, vamos dizer assim, combater, né, tipos de atitude que não são próprias de um governo, né? Como no caso as denúncias que a gente fez. E na cidade a gente acha que é o mais importante, realmente. Essa é a grande luta, né? E como é que surgiu o movimento em Guaxupé? Você já até explicou aqui há alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás você teve por aqui. Como é que surgiu? Em 2013, né, teve as manifestações no Brasil inteiro, e lá em Guaxupé o pessoal começou a se mobilizar, vários estudantes começaram a mobilizar na internet, e eu acabei sendo convidado para entrar lá no meio, né, entre eles, e acabei durante os debates iniciais lá, a gente colocou uma pauta de reivindicações próprias do movimento e para Guaxupé, né, a gente, na época a gente queria que o salário dos vereadores caísse de R$6.000 para R$4.000, né, que eles tinham dado um aumento irregular, né, no próprio salário, de R$4.000 para R$6.000, a gente não aceitava esse aumento. E depois de até de bastante luta, né, na promotoria, a gente conseguiu rebaixar o salário dos vereadores de R$6.000 para R$4.400. E a gente queria também que o acesso à saúde em Guaxupé fosse melhor, sabe? Porque lá o pessoal carece muito de serviços no posto de saúde, de especialidades e de exames agora. Enfim, a questão da saúde também era foco do movimento e ainda é, né? Hoje em dia a gente ainda tem uma denúncia na promotoria tramitando por lá, né, que a respeito dos médicos que chegam a hora que querem no posto de saúde, né, e a gente já viu já decisões em tribunais aqui da região que realmente obrigam o médico a prestar o serviço dele ali, como diz no contrato, né? São 4 horas por dia, ou 5, enfim. Ele cumpra o contrato, cumpra não vá lá e faça 2 horas, 1 hora e meia e vai embora. Sim, a gente está tentando combater esse tipo de coisa aí. Tá, Elton, mas tem um grande problema, eu já até ouvi de alguns prefeitos que brigar com o médico é um grande problema. Que se briga com o médico e pede para ele fazer às 5 horas, o médico não volta e a cidade fica sem médico, porque hoje é difícil se arrumar médicos. E aí, como é que se resolve esse problema? É preciso a gente ver que o primeiro passo seria abrir um debate, né, para a população dizer o que está faltando para ela, os médicos dizerem o que está faltando para eles, e o poder público ver como vai manipular a solução para isso. Antes de colocar frente a frente população, médicos e os prefeitos e secretários de saúde, realmente não tem como chegar numa solução. Sem debate não haverá solução. E a gente vê que quem corre dos debates é justamente o poder público, e os médicos também não estão assim dispostos a se pronunciarem, por enquanto. Foi o que a gente viu lá em Guaxupé depois de tanta mobilização, né? Só a população está a fim de debater e de conversar, de dizer o que está faltando, mas o poder público e os médicos contratados pela prefeitura estão correndo do debate. Eles não, por algum motivo, não querem esse confronto de ideias, hein? Mas você acha que a população quer o debate, Elton? Eu fico muito preocupado, eu gostaria e adoraria que a população realmente participasse do debate e debatesse. Mas a gente vê, por exemplo, nas reuniões lá da Câmara de Guaxupé, as Sim. moscas, né? Quer dizer, a população foge. Essa briga que vocês compraram para redução do salário dos vereadores foi uma briga de vocês. Não, mas realmente, na Câmara de Vereadores de Guaxupé não se discute sobre saúde. Lá, se você for nas reuniões, eles vão... Você vai ouvir lá os vereadores fazendo indicações sobre buracos na rua, terreno sujo, que pode ter lá sua importância também, mas os próprios vereadores evitam falar de saúde, dos problemas de saúde. Quando eles resolvem falar de saúde, eles vão lá, usam a tribuna, fala que a saúde está um caos, fala que a saúde está isso e aquilo, mas não propõe nada, não propõe a solução. E esse debate, como eu disse, que seria muito importante, né? A Câmara Municipal também corre desse debate, porque nós já mobilizamos a comissão da Câmara Municipal de Vereadores, a Comissão Especial de Saúde, e eles não nos receberam, não. Eles negaram se reunir com o pessoal do Acorda Guaxupé. Mas vocês conseguem marcar alguma reunião, um Acorda Guaxupé, com algum vereador de Guaxupé? Vocês têm uma boa conversa com Hoje em dia, não. Na época a gente não tinha, não teria tanto problema, porque as denúncias ainda não tinham chegado a esse ponto que estão hoje. A gente começou essa luta pela saúde aí também, já lá em 2013. E naquela época ainda havia algum clima, talvez mais ameno para a gente se reunir, mas hoje em dia eles, infelizmente, os vereadores me odeiam pessoalmente, né? Eu gostaria até de dizer que eu não os odeio pessoalmente. O meu problema com eles é justamente só esse de gestão, né? Eles são os governantes da nossa cidade, da cidade onde eu moro, onde meus amigos moram também, né? E eles, ao nosso ver, estão fazendo um péssimo mandato, e isso nos dá o direito de intervir nas ações deles. Mas eu admiro cada vereador lá como pessoa. Se cada um deles voltar para a antiga profissão deles, ninguém vai persegui-los na profissão deles. Eu creio que um é bloqueador, o outro era padeiro, enfim, o outro era eletricista, enfim, nós não temos nada contra as pessoas, né? Mas a gente sabe que elas estão fazendo uma má gestão em Guaxupé. A briga sua é contra o agente político, né? Que está ali como vereador, é essa a briga. Para se tornar um vereador, qual seria... O que a pessoa teria que ter para se tornar um bom vereador? Isso, claro, na sua opinião. Bom, nós somos contra aquele tipo de político que chega só na hora da campanha, né? E tá cheio, a maioria é assim, né? Você só vê o candidato no ano da eleição. 3 meses antes da eleição você vê o candidato. E para a gente se opôs a essa realidade, né, e começou a fazer um trabalho desde lá de 2013, né, acompanhando os vereadores sessão por sessão. Eu, particularmente, junto com um camarada meu, nós fomos em todas as sessões da Câmara e acompanhando o processo legislativo, né, acompanhando as sessões dos vereadores, nós vimos que a coisa não estava andando como deveria. E aí a gente já começou a fazer pressão, né, nos vereadores para debaterem coisas mais sérias, né, sobre saúde, por exemplo, e sobre o próprio salário deles. Porque o que a gente sempre vê é para saúde, para fazer as quadras da cidade, para programas de esporte, não tem dinheiro, né? Aí você vê lá, a gente descobriu aquele rombo de mais de 300 mil reais em viagens. Então, quer dizer, tem dinheiro sim. Para ser vereador, ele precisa ter essa consciência de que vai ter muito dinheiro ali para ser gerido, e ele tem essa responsabilidade de colocar esses milhões de reais, esses milhares de reais, onde realmente devem ser colocados, né? É lógico que eles ficam tentados em, de repente, obter alguma vantagem, mas é próprio do cargo, né, de vereador, de autoridade, né? Ô Elton, mas nenhum deles foi colocado lá, como eu sempre brinco aqui, não foi nenhum alienígena que desceu e colocou o cara lá na posição que ele está. Ele foi eleito, ele saiu do meio do povo. Quer dizer, sim, a Câmara não acaba sendo um reflexo da sociedade? A gente vê que o nosso sistema político, ele é um pouco problemático, né? Ele favorece aquele político que ganha o voto de favorzinho em favorzinho, compra uma cesta básica, compra um remédio aqui, põe a pessoa dentro do carro e leva para fazer uma consulta fora da cidade. Enfim, são vários tipos de pequenos favores: pagar uma conta de luz, te comprar um botijão de gás. Enfim, o Brasil ainda, vamos dizer assim, incentiva essa mentalidade por parte do político, e o político se aproveita. É lógico que outros também são levados por conhecer a pessoa da família ou de há muito tempo. A gente não sabe certamente o que leva a pessoa a votar no mau político, mas passa por aí, né? Esses favorzinhos, às vezes a pessoa vota num parente, vota num amigo de um parente, vota num vizinho, sem vota antes ver. Rapaz que é bonzinho, né? E não presta atenção assim se ele tem, de repente, a capacidade de chegar lá e a coragem de chegar lá também e enfrentar os problemas, né? Porque a pessoa, para chegar lá e ficar muda, e ficar sem falar uma palavra, ela pode também. Ela pode ser vereadora 4 anos e não fala uma palavra. Sem abrir a boca, né? Isso seria uma outra opção. Entre o certo e o errado, né? Certo e errado, não falo nada, né? Fico quietinho. Ué, você também foi candidato a vereador na última. A tua votação não foi expressiva. Por quê? Agora, vamos até já imaginar essa próxima campanha. Você já pretende sair? Você tá afiliado ainda no PCdoB? Isso. Eu sou presidente do PCdoB lá em Guaxupé. E fui candidato, sim, na última eleição, né? Tive 44 votos. E, na época, a gente fez uma campanha bastante tímida, né? E com foco no meio ambiente. E talvez, assim, o meio ambiente não ainda comova as pessoas como deveria, ou também a nossa campanha não pôde ser aquela coisa mais próxima. Eu trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, então eu ficava só por conta dos meus amigos que panfletavam pra gente. A nossa campanha foi bastante tímida e a gente não tinha nenhuma projeção ainda para tentar realmente ser um vereador. A gente sabia que ia ser difícil, candidatou para realmente lançar, né, a candidatura, experimentar, aprender, serviu para experiência. Muita gente fala: o Elton tá fazendo esse barulho todo só porque ele quer ser candidato a vereador, é só para aparecer. Tem algum fundo nisso, ou de verdade nisso? Então, não é só para tentar de novo ser vereador que a gente faz isso, né? Primeiro é pela gestão pública mesmo, que nós estamos vendo aí. A cidade de Guaxupé, por exemplo, falta muita coisa lá. Falta remédios na farmácia, remédios dos mais simples até outros de outro tipo também. Falta remédio, falta exames. a gestão de lá fala que não tem dinheiro para as coisas que realmente a população deseja. E, por outro lado, a fiscalização que a gente faz vê que muito dinheiro acaba indo para alguns privilégios, como, por exemplo, as viagens de diárias, as diárias de viagem e também as gratificações que são pagas para os cargos de confiança. É muito dinheiro. Então, se não houvesse essas gratificações, daria para colocar esse dinheiro? Sim, com certeza. Principalmente na questão dos remédios que faltam. Também. E então a gente gostaria de ver a situação consertada, né? Ver a saúde funcionando. E a gente vê que somente a gente vai ter essa chance se nós estivermos lá dentro da Câmara como autoridade e no cargo de vereador, porque aí a gente vai ser ouvido e nossa voz e vai ser tida como uma autoridade, né? Só para arrematar essa questão, eu talvez seja o único candidato que, o pré-candidato, que aceite reduzir o salário de vereadores lá em Guaxupé, né? Nós vamos entrar, inclusive, com essa parte aí de redução do salário de vereadores que... Vai ser uma iniciativa... E do prefeito também. Vai ser uma ação de iniciativa popular? Um projeto de iniciativa popular para redução do salário? Sim. É isso aí, né? E essa vai ser uma das bandeiras da nossa possível campanha, né? Muito bem. Vamos para um intervalinho comercial aqui. Vou pegar os dados de como é que faz essa campanha aí de redução do salário, viu? Vou fazer um intervalinho comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Programa Expresso. Sábado, só dá Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14h. O meu bate-papo de agora é com Elton Santos Souza, um dos líderes aí do movimento Acorda Guaxupé. Movimento realmente que ficou bastante conhecido na região toda, né, o Elton? Claro, tem muita gente, talvez não conheça tanto o movimento, mas pelo menos já ouviu falar, né? É, com certeza. Nossas denúncias, né, e os escândalos lá de Guaxupé já atingiram, já, inclusive, a EPTV, que veio fazer matéria, né? Sites do estado de São Paulo, o UOL também. E hoje como é que está o movimento? Ainda tem bastante gente que acompanha, que realmente faz esse movimento junto com vocês? Ou não acabou sendo aí a bandeira só do Elton? Então, eu sou o porta-voz, né? Digamos assim, o representante público do movimento, mas a gente procura sempre descentralizar as nossas decisões e as nossas reivindicações, né? Esse caso que o foco seria a saúde é porque a população pede. E hoje comigo deve ter mais ou menos umas 12 ou 14 pessoas que ajudam a gente no processo de investigação e fiscalização, né? Nós temos lá advogados, né? Professores, psicólogo. A gente tem lá... Cada um colabora da sua até forma. Agricultor, a gente... Inclusive, depois a gente também lançou uma mídia lá em Guaxupé, né, com o nosso telefone, que as pessoas podem participar e denunciar para nós. E que nós, então, às vezes a pessoa tem medo de fazer uma denúncia, manda para a gente a ocorrência, né, o que está acontecendo de errado, e nós vamos às autoridades e tomamos providência. Tentando buscar uma solução. Posso falar o telefone aqui? Pode. 988194504. Isso, né? 988194504. Operadora Oi, para você fazer uma denúncia aí, se quiser, ou então falar diretamente com o pessoal aqui do movimento Acorda Guaxupé. 988194504. Vamos voltar a falar aqui sobre esse assunto que você levantou e abordou aí no final do bloco passado, que é a questão da redução do salário dos vereadores. Quanto que deveria ganhar, na sua opinião, um vereador em Guaxupé? Olha, hoje analisando lá o salário de vereador, hoje está em 5.500 e alguma coisa, 5.600. Nós acreditamos que se a gente anulasse todos os aumentos de salário de vereador que foram dados durante essa gestão, que esses vereadores, esses últimos 13 vereadores deram esses aumentos, a gente reduziria para R$4.209, que eu acho que já começa por aí a redução de salários, né? A gente acredita numa redução gradual do subsídio do vereador, para que não haja nenhuma grande ruptura, né? E nenhum grande abalo, vamos dizer assim, A gente concordaria plenamente em anular todos os aumentos de salário dados por essa última gestão, né? E o salário de vereador em Guaxupé voltar para R$4.209, que era o valor pago em 2012. Acho que começar daí, aí para o próximo mandato já reduzir e assim... E diminuindo, para chegar o quê? A não ganhar nada, ser um trabalho voluntário? Ué, a gente poderia concordar com um salário mínimo, né? E isso é ótimo, porque aí o vereador sabe o que um salário mínimo compra, né? Aí ele vai, com certeza, ser mais motivado a buscar melhorias na saúde. Mas um vereador, a maioria deles sabe que um salário mínimo compra, porque até antes de ser vereador ele ganhava um salário mínimo, dois salários mínimos. É, mas parece que depois de ganhar a eleição, né, muitos vereadores entram dentro de seus carros novos, né, e dali pra frente eles só legislam para o trânsito, né? É lombada daqui, buraco de lá e contramão acolá, entendeu? Aí os caras parece que entende mais de trânsito do que o próprio departamento de trânsito da cidade. Uma das alegações dos vereadores, não só de Guaxupé, mas da região todo o Brasil, é que a função e a importância do cargo é muito grande para não ganhar nada, ser voluntário. O que você responde sobre isso? Realmente, por exemplo, no meu caso, eu estou estudando gestão pública, né, uma pós-graduação, justamente para poder realizar um bom serviço dentro da estrutura de poder, né? Tanto faz trabalhar no legislativo como no executivo, a nossa meta é realmente ser uma autoridade política, né? Porque de lá de dentro nós vamos conseguir colocar todas as nossas ideias em prática, né? Esse debate, por exemplo, com os médicos e com a prefeitura e com a população, só é possível você realizar quando você já é uma autoridade. Porque nós lá tentando fazer com que a população participe mais, a gente criou essa central de reclamações de saúde, né? O 8819-4504. A gente já recebeu várias ligações, inclusive uma falava de medicamento, produto vencido, aliás. Material vencido da saúde, que foi divulgado no finalzinho do ano passado, começo desse ano, né? Uhum. Então nós precisamos realmente de um debate e precisamos estar lá dentro para promover esses debates, né? Infelizmente, ninguém fará por nós. Nós temos que fazer. Realizar esse debate aí. Eu me lembro que, eu não sei se foi no ano passado, no ano de 2014, que você tentou invadir lá a tribuna da Câmara, né? No plenário, invadiu o plenário da Câmara, queria falar na tribuna lá, meio que forçado. Você se arrependeu daquilo? Aquilo não foi um pouquinho exagerado da sua parte? Então, não, ao nosso ver, inclusive aquele dia é um dia glorioso para nós, porque no dia 13 de abril de 2015, né, a gente foi lá, eu estava sozinho, mas nossos camaradas estavam lá presentes, né? E aquele dia eu fui lá tirar uma satisfação porque um vereador tinha usado a tribuna e dito que eu roubei dinheiro público. Ele disse isso na tribuna, né? Eu fui lá pedir o direito de resposta na tribuna, justamente onde eu tinha sido ofendido, eu queria me defender, né? Aí me negaram. Qual foi de resposta. A justificativa? A justificativa é que não existe mais o direito de tribuna em Guaxupé. O povo não pode mais falar na tribuna da Câmara Municipal. E depois, além disso, eu já sabia da farra das diárias e como eu estava indignado que eu tinha sido chamado de ladrão pelo vereador, eu fui na própria Câmara denunciar para todo mundo lá que estivesse presente como nasceu a farra das diárias. Foi toda uma articulação dos vereadores para acabar com o limite de viagens, né? E arrecadar aquele montante de dinheiro que eu disse, mais de R$300 mil. No caso, o que passou do limite, o promotor do Dr. Cláudio apontou lá R$158 mil, mais ou menos, e ainda mais R$80 mil pagos para aquela empresa que supostamente fazia as viagens. Então, aquele dia lá é um dia dos cursos, né? Aquele dia lá é um dia glorioso para nós, a gente se enche de orgulho do dia que nós fomos lá e enfrentamos 13 vereadores que, ao nosso ver, estavam em conluio, né? Todos sabiam e a gente foi lá enfrentar eles e foi bastante bem sucedido. Curioso naquela ocasião é que a imprensa noticiou o fato que eu tinha invadido lá e colocaram até a minha imagem lá como desordeiro, baderneiro, aos gritos, aos berros, ele estava irado. Enfim, eu fui lá usar do meu direito de resposta, me foi negado. Eu aproveitei que a Câmara, que os vereadores abandonaram o plenário quando eu comecei a falar, e acabei denunciando naquele mesmo dia a farra das diárias lá para todos os presentes. E depois a imprensa foi e fez fez uma manipulação da minha imagem, como se eu tivesse ido lá fazer uma baderna, fazer uma algazarra. Mas hoje a gente vê aí o resultado dessa denúncia da farra das diárias. Qual é o resultado dessa denúncia até agora? O que de concreto aconteceu, Elton? Então, o processo é bastante complicado, né? Porque tem uma parte civil, né? Que o doutor Cláudio, promotor do patrimônio público, propôs, né? Uma ação civil pública, onde os vereadores têm que devolver lá altas quantias em dinheiro que eles supostamente receberam ilegalmente, né? E a parte criminal da coisa agora, que o doutor Tales, o promotor criminal, ele propôs uma ação penal, né? E os crimes, como a gente tem a cópia, os crimes estão somando mais de, no nosso ver ali, mais de 15 anos de cadeia, entendeu? São crimes de formação de quadrilha, peculato, não é? E dispensa de licitação também. Enfim, são crimes graves. O movimento Acorda Guaxupé não tem culpa de que os vereadores fizeram isso partiu deles, né? E agora a gente espera que... Mas está na justiça ainda. Isso, foi aceita a denúncia, né, pelo juiz, né? O juiz deu o prazo para os vereadores se defenderem. Até para a população entender, o que que é isso? Foi aceito pelo juiz. E aí, o que significa isso para a população, que ficou meio perdido, me parece, que nesse entendimento? O promotor concluiu, né, as investigações, junto com a polícia civil também, e encaminhou a proposta de ação penal para o juiz. O juiz recebeu a denúncia, né, foi protocolada lá na secretaria da primeira vara, se não me engano. E agora o juiz tem o seu prazo também, né, para avaliar o caso e condenar ou absolver, né? E agora a gente já tá nesse último nível aí. O juiz provavelmente já está ouvindo as defesas, né? E mais tardar aí 30 dias ou 40 dias, a gente deve ter já um posicionamento final do juiz. Mas independente do posicionamento, ainda cabe... o pessoal ainda pode recorrer, né? Os vereadores... Creio que vai caber recurso. Sim. A justiça nesses casos, infelizmente, é bastante lenta, né? E é possível até que os vereadores se candidatem nessa eleição, por causa desse prazo curto. A gente imagina que vai ser uma infelicidade tremenda para a população, né? Porque ter esses vereadores ainda candidatos, e eles têm até chance de ganhar. O Elton, você criticou agora há pouco aí, falou de passagem sobre a imprensa, no fato lá que você invadiu, né, o plenário. Como é que você viu a cobertura da imprensa em relação ao que a própria imprensa colocou como farra das diárias? Então, a gente teve um pouco de dificuldade no começo, mas o pessoal do Geminas lá em Guaxupé, eles abriram o espaço pra gente. Eles viram realmente, deixaram a gente explicar tudo que a gente tinha investigado, e o Geminas foi o primeiro a dar esse espaço pra gente. Logo depois começou a passar em outros jornais, né? Até que o EPTV veio em Guaxupé fazer matéria sobre a farra das diárias, aí já não tinha mais como, vamos dizer assim, esconder, né? Aí as outras imprensas de Guaxupé já foram, vamos dizer assim, obrigadas a noticiar o fato, porque senão ia ficar feio até para a própria imprensa, mais feio, né, aliás. No jornal que circula em Guaxupé, né, o informativo, o movimento que se chama, você, inclusive tem aqui uma briga, né, já é aqui a manchete, o movimento, né, informa o que a imprensa esconde, você vê aqui, a imprensa esconde muita coisa de que acontece em Guaxupé, e eu não vou me colocar junto da imprensa da região inteira. Você acha que a imprensa, infelizmente, fica muitas vezes mais ao lado de quem governa do que ao lado do povo? Então, a imprensa tem o dever de informar, né? Mas às vezes são escândalos tão absurdos, né? Que os donos da imprensa, eles têm realmente que pensar se vão publicar aquilo ou não. porque eles realmente têm relações com o poder, né? Às vezes um patrocínio público, às vezes um carnaval, uma cobertura de carnaval, enfim, muitos interesses estão envolvidos. Eu acredito que é aquela mesma coisa do comerciante que não coloca a bandeira de nenhum partido ou político na sua fachada, né? Porque imagina que a política vá atrapalhar o seu negócio. E eu creio que a imprensa hoje, ela também é um negócio, né? Então, os donos de imprensa, eles têm que fazer esse meio campo aí, porque muitas vezes eles mesmos são, como se chama, ameaçados, né? São coagidos. E a gente não sabe até onde vai a relação entre os donos da imprensa e os donos do poder, né? Mas muitas vezes um ou outro é um jogo de uma amizade perigosa, né? Vamos dizer assim. Você, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi boatos, né, que correm lá em Guaxupé, que você teria denunciado ou falado do concurso público que está correndo lá na Câmara de Guaxupé. Você tem como provar isso? Ou, bom, primeiro, você realmente falou isso? Você levantou essa questão? Sim. A gente notou que foi contratada uma empresa para realizar o concurso público para a Câmara de Guaxupé. Foi contratada por R$57.000 e 300 e poucos. E uma licitação desse valor e desse tipo não poderia ser feita por dispensa de licitação, sem licitação, né? Teria que ser uma licitação na modalidade convite, onde são pelo menos relacionadas três prestadoras do serviço para haver ali uma competição. E essa fraude de licitações, né, essa dispensa de licitações, a pena dela é de 3 a 5 anos de reclusão, se não me engano. Isso é uma falta muito grave, dispensar a licitação fora das previsões da lei, né? Então, ao nosso ver, o concurso da Câmara lá em Guaxupé já começa errado, porque a empresa contratada não disputou uma licitação, o que deveria ser feito. A gente está com o tempo já quase estourado, mas eu quero te perguntar, e a questão da Copasa, que é mais um dos destaques aqui do informativo movimento, a CPI da Copasa que está rolando lá na Câmara, vai chegar num ponto final ou vai terminar em pizza? Eu acredito que vai terminar em pizza, né, porque nós infelizmente não confiamos mais nos nossos vereadores lá de Guaxupé, nós não acreditamos que eles vão conseguir barrar essa taxa ou retirar essa taxa das contas da população. A gente acha que apenas um prefeito pode, com a sua força, né, como prefeito, anular o contrato com a Copasa ou forçar uma renegociação do contrato para retirar aquela taxa. Eu imagino que o pessoal mais pobre lá, às vezes, mora mais gente em casa, 8 pessoas, 9 pessoas. As pessoas que pagavam aí R$70 de conta de água, que já é um volume, já é um valor alto, elas passaram a pagar mais de R$100, né? A diferença é muito grande, né? E realmente pesou essa taxa em cima da população e a gente não vê as obras que a Copasa deveria ter feito lá, que é a estação de tratamento de esgoto, né? Tá faltando um pouquinho de força, então, força política, não, força de vontade dos políticos de Guaxupé, e aí você citou agora um pouco o Jarbim, falta um pouquinho de força de vontade dele também nesse caso? Falta. A gente acredita que, inclusive, os partidos coligados com o atual prefeito de Guaxupé, eles não têm nenhum interesse em rachar com a Copasa. Infelizmente, a gente vê esse panorama aí. Mas você acha que os partidos que estavam coligados com o PCdoB lá atrás teria essa força de vontade? Pensaria diferente? Hoje em dia a gente teria força para pressionar. No passado nós não tivemos, infelizmente. A gente sabe que esse contrato com a Copasa foi firmado pelo ex-prefeito, né? Mas naquela ocasião o PCdoB, o Elton e o Movimento Acorda Guaxupé não existiam ainda, né? A gente não teve como fazer pressão nenhuma e as coisas foram firmadas lá, né? Foram acontecendo, infelizmente. Hoje a gente teria força. Elton, obrigado aí pela sua participação, viu? Admiro muito aí a sua luta lá em Guaxupé, estamos sempre de olho. Claro que nem sempre eu acho que você está com a razão, mas eu admiro que eu acho que a gente tem que ter esse direito realmente de lutar e de brigar pelo que a gente acredita. Muito obrigado, parabéns aí pelas atitudes. Eu quero de antemão dizer que qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida, eu acho que não teve nenhuma ofensa, qualquer um político aí de Guaxupé que estavam preocupados com a vinda do Elton aqui, o programa, como sempre, está à disposição, tá? Para que vocês venham aqui e falem, desde que falem a verdade, como eu acho e acredito que o Elton falou, tá bom? Elton, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, boa tarde a todos. Valeu. Intervalo comercial, a gente volta já já, vamos trazer aqui um lançamento de um novo trabalho. Mano Rap e DJ Carlinhos, já já aqui no Expresso. Programa Expresso.